na presença do rei, pois o véu foi rasgado, já podemos entrar. Vinde, entrai na presença do rei, pois o véu foi rasgado, já podemos entrar. Vinde, vinde, vinde, louvai. Vinde, vinde, vinde, exaltai. Presença do rei, pois o véu foi rasgado, já podemos entrar. Vinde, entrai na presença do rei, pois o véu foi rasgado, já podemos entrar.